7, o senhor de explicação, e direto do ano, deixa para o número 2080, justamente. 6 mil pés, ajuste 9009, autorizado para o procedimento eletrofei, 6.0 Salvador, reporte estabilidade. Thank you. 208, voo 961, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 961, não voo. Voo 961, contato com a dona de colagem, que eu quero ouvir de voo 3620, após 2000, pede o direto Leda, após Leda, Dalton. Após 2000, direto Leda, e após Leda, próximo voo 961. Charlie Alpha Hotel Oscar Hotel Delta. Thank you. Alpha Front 2700, this is Rosario del Mar. Additional red is red alert. Lida Tóquio 380, voo 349. Lida Tóquio, voo 349. Para 07. Repita a sequência da 25, decimal 90, alterna 128, decimal 35. passou 0 graus, 0 Fátima. Pois bom dia, o Whiskey Responder. Cancelando a partida presente, pois aqui com a base pela direita ou no frente. Instrumento cancelado 4-9, autoridade pela esquerda, base pela direita. Após sinal no 7. Semana sinal no 7, Whiskey, que é igual. MM-049, decolado 4-9, chamo Salvador, 120, 8. 208, bom dia. Após 2 mil pés, vem direto letra, após letra máxima. Estação autorizada 380, após 2 mil pés, direto letra, após máxima GM 0079. Estação autorizada 380, após vocês antes de adicionar a fumaça livre. Nove autorizado direto por mês, a pausa será mais uniforme. Delta 28, decimal 1, soltando no 26, decimal 0.